está começando mais um Comentando no QG do Dollars. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vim aí com um comentando diferente, né? Aproveitando que o Dollars está fazendo 3 anos, que o podcast 1 está vindo, porque sim, esse mês tem podcast 1, não vou contar pra vocês quando sai, mas ele existe, tá? Eu tô vindo aí pra fazer bem rapidamente uma mensuração sobre o comentando, tá? Porque assim, eu já tenho, com esse vai ser o 24º episódio, se a gente contar o 0, se não ele é o 23 na contagem geral. Ele tá saindo aí provavelmente nessa quinta-feira, então eu acho legal eu vir aqui e fazer provavelmente um primeiro saldo pra vocês do que tá sendo comentando pra mim, do que tá sendo comentando de uma forma geral. É como se fosse não o fim da Season 1, fim da Season 1 ainda vai demorar um pouco, mas eu acho que é o momento clímax aqui da Season 1, que a gente tem que fazer um recap bem rapidão, tá? Primeiro ponto que eu quero dizer sobre o comentando é que ele é uma ideia que ele vem da minha cabeça desde que eu voltei o Dollars 2.0. Sim, vai surpreender muita gente eu comentar isso agora, mas é algo que ele vem da minha mente maluca desde 2016, tá? Um ponto que eu já adianto aqui nesse podcast é que sim, a ideia era a princípio só comentar animes e mangás, porém, com o tempo eu senti a necessidade de falar um pouco mais, né, expandir um pouco mais a ideia. Até pelo fato de eu ter um segundo projeto que aos poucos tá saindo do papel, tô me esforçando pra tirar do papel, que é o projeto voltado pra quadrinhos, séries e filmes live actions que não são orientais. Então, por esse motivo, eu falei, pô, vou fazer o comentando de uma forma geral, porque tudo é família Dollars. Mas quando a ideia vem, é uma coisa que eu acho que assim, até pelo fato da minha idade atual, gente, a minha idade atual é 25, tá? Então não acho que eu sou um idoso. Mas até pela minha idade, etc. Quando a ideia vem, eu tenho uma mania muito forte que é hesitar. Eu penso muito antes de executar qualquer coisa, pra também não fazer qualquer merda, porque se é pra fazer qualquer porcaria, é melhor não fazer. Então eu pensei muito nessa possibilidade, desisti umas várias vezes, pelo menos umas inúmeras, porque eu falei, velho, eu não sei editar, não sei fazer bosta nenhuma. Tô aprendendo muito aos poucos, né? Tá funcionando muito como lab tudo isso. Então, entre muita hesitação, muito pensamento, eu acabei segurando a ideia, até que esse ano eu realmente me realizei e falei, não, vamos fazer, vamos criar e vamos tentar dar uma periodicidade. Admito pra vocês desde já que é muito difícil criar uma periodicidade de um material que basicamente ele vem num estalo. Então, por exemplo, eu posso estar lendo um mangá da, vamos supor, vou dar um exemplo de uma coisa que eu tô lendo Eden Zero atualmente. Do nada eu posso estar lendo Eden Zeros e mato o taco, eu quero fazer um comentando sobre tudo que eu li de Eden Zeros até agora. Eden Zero até agora. Então, se isso surge na minha mente, ele vira uma pauta e vai pro comentando. Eu vi um filme, eu gostei do filme, instalou na minha mente o fusível, eu vou querer fazer um comentando disso. Então é muito complicado eu simplesmente chegar pra vocês e falar, gente, é fácil, não é tão fácil. É que nem o Japan News, que ele tá extremamente atrasado. Muito provavelmente eu vou acabar jogando pra essa quinzena. Vai pro primeiro, entre o primeiro e o segundo, entre o zero, né, o zero e o um, vai levar um delay de 15 dias, mas nesses 15 dias eu vou acabar fazendo um apanhadão muito grande. O segundo japonês, já adianto pra vocês que talvez ele seja até maior do que o primeiro. Mas à medida do tempo, o japonês vai ser uma coisa que eu farei, né, semanal, e ele vai ser mais editado, tá? Isso é uma coisa que eu já adianto até nessas considerações. Porém, voltando ao comentando, né, uma coisa que eu quero fazer até uma menção de uma forma geral, é que eu não esperava uma receptividade tão interessante no quesito acesso. Abrindo de uma forma geral a caixa de Pandora, porque sim, eu vou abri-la de uma forma bem estrondosa. Então provavelmente, se você estiver ouvindo isso lá pro meio do mês, ou quase fim, talvez você já tenha visto um post meu que eu divulguei, os acessos de março, por exemplo. Então assim, pra um site que eu comecei com 250 acessos e em março bateu 15, quase 16 mil. Eu tenho um podcast novo que eu tô lançando, então uma média de 300 acessos nos iniciais. E todo comentando que eu lanço com cerca de uma semana ele já tá batendo 100 acessos. É uma coisa que pra mim me impressiona muito, tipo, me deixa muito feliz, né? Em especial porque tem alguns que eu fiz de uma maneira que eu olhei e falei, meu, eu acho que ficou bacana, ficou razoavelmente bem explicado. Outros que eu olhei e falei, mano, eu vi super inspirado, que nem o de Vanguard, né, o Messias, que eu fiz do jeito que ele escreveu, eu acabei falando. Então realmente eu acho que ficou um agregado a mais. Um Eu Sou Mais Eu, da Kéfera, que ficou basicamente a minha opinião, mas assim, uma opinião muito simples, mas que tentou chegar direto ao ponto. Um de Vice, um dos anúncios da Panini, no qual eu realmente critiquei a parte do digital e sigo criticando. Então assim, são coisas que eu não imaginava que eu falaria de uma forma e hoje em dia eu falo. eu encontrei uma outra forma de tentar entrar em contato com vocês, entrar num diálogo, para que isso funcione melhor, porque eu sei que não é tão simples assim, às vezes, escrever. Eu mesmo não consigo ter uma disciplina só, até pelo fato de atualmente eu ser eu e eu, cuidando de 90% das coisas. Muito por minha culpa mesmo, porque eu realmente não tenho esse senso de, putz, eu quero desenvolver um grupo. Mas ainda assim, é uma coisa que eu tenho tentado me esforçar mais pra fazer e pra entregar cada vez mais. Então, assim, é muito complicado quando eu falo assim, poxa, eu não sei o que falar. Tanto que esse 23, aí, no princípio, ele seria outra coisa, mas como eu não consegui terminar de fazer o que eu tinha que fazer a tempo, eu prefiro fazer algo diferente, e é justamente pra talvez preparar vocês pra algumas outras coisas que virão aí. Então, assim, de basicamente falando, eu me impressiono muito, porque é a versatilidade que eu consegui também trazer pra vocês. Eu consegui trazer algumas coisas mais informativas, eu consegui trazer mangá, trazer anime, trazer filme, trazer livros, e a ideia é realmente variar mais isso. Entendeu? Eu tenho que entregar um catálogo bem mais vasto pra vocês. Eu te digo pra vocês que vai ter até foto de algumas coisas que virão, tá? Uma delas provavelmente vem até semana que vem, se tudo der certo. Porque assim, a minha ideia pra até o 30, né, do 25 em diante, é falar pelo menos de mais uns 2 ou 3 quadrinhos, porque ainda não falei, falar de mais um mangá, dessa vez um mangá nacional, e falar de uma certa forma de alguns livros, porque faz tempo também que eu não falo de livro, e eu acho que é interessante. E quando eu for começar o 30, eu já começar o 30 aí com o pé na porta pra falar de filme, entendeu? Então assim, eu acho que é muito simples eu chegar pra vocês e falar, ah, eu não sei o que falar. Basicamente eu sei, já tem até um cronograma. Eu só tenho que exatamente quantificar quanto tempo eu vou levar pra ler, porque eu também tô nesse período da temporada de abril. Então assim, já tem o primeiro texto. Quando vocês estiverem ouvindo isso, talvez esteja saindo o segundo e o terceiro, porque eu já tenho dois que eu já fiz os tópicos pra escrever o texto. E até domingo ou segunda-feira, no mais tardar, já deve ter os outros, porque nessa temporada eu peguei anime pra cacete pra assistir. Então são muitas coisas que aos poucos eu tô tentando conciliar também com o comentando, porque o comentando, apesar dele ser muito rápido pra eu gravar, é basicamente eu sentar e colocar o celular pra gravar. Então muitas vezes vocês vão ouvir som de fundo mesmo, de chuva, etc, porque eu venho gravar, por exemplo, na varanda de casa. Então por ser algo mais rápido pra gravação, é uma coisa que eu consigo fazer a qualquer momento, desde que eu não esteja morrendo. Então ajuda muito. Mas ainda assim é uma coisa que eu preciso pensar um pouco, pelo menos no que eu vou falar, pra não falar groselha. Então, por exemplo, uma pauta que eu já adianto pra vocês que vai vir, né? Duas, né? Os capítulos de Nanatsu, que eu pretendo fazer um apanhadão sobre esses capítulos que a JBC trouxe, e falar sobre Overlord, que a JBC lançou. Então, assim, são duas pautas que pretendo fazer. Pretendo sim falar de Neo Asano, etc. Mas assim, tudo no seu devido tempo, pra que eu também consiga fazer da melhor forma pra vocês. Porque eu sei que esses primeiros, eles foram muito bugados em diversos momentos, mas ainda assim eles foram feitos com todo amor e carinho. Então eu creio que isso também ficou muito evidente. Quando eu falei de Capitão Marvel, com toda aquela empolgação, aquela alegria, as análises de memória que eu faço, às vezes bem perdido, mano, mas muito fã, é realmente algo que eu tenho muito no coração, assim, de fazer um negócio da melhor forma, de entregar o meu melhor. Entendeu? Então vamos dizer que esse comentando, por exemplo, é como se fosse um comentando editorial. O primeiro editorial de mais dois que eu tenho escritos, mas talvez venha mais um, talvez. Talvez vocês tenham aí pelo menos uns 4 editoriais fora esse áudio. Então, assim, é uma coisa que nesse mês eu quero expandir mais com vocês as ideias do dólar. Mostrar pra vocês que realmente são 3 anos, mas são 3 anos que vão começar assim, umas mudanças pra daqui a mais 3 vocês falarem, poxa, valeu a pena ter seguido realmente, entendeu? Então, assim, esse comentando, ele era basicamente pra fazer um desabafo, mas também pra deixar de jabão. Muito obrigado a você que acessa o comentando, a você que ouve o Dollars 1.0, né, o Classic que eu tô trazendo aí os episódios, que também tá tendo uma aceitação muito bacana, né, pra você que vem ler os meus animes da temporada aí quando eu comento, e até vou deixar um agradecimento especial ao pessoal que até hoje lembrou minhas primeiras impressões de Elseworld, porque toda vez que eu olho o site onde tem alguém que tá lendo isso, eu falo, mano, como? Com primeiras impressões muito legal, que eu me diverti muito escrevendo, até vou falar do anime depois, né, de todos os episódios. Mas assim, eu agradeço mesmo a você que lê, a você que olha e indica pro coleguinha, a você que é meu amigo e tá ouvindo isso, você que é uma pessoa que às vezes nem fala mais comigo, mas tá ouvindo isso aí, tá ouvindo o seu raposo falar aqui um monte de lorota. Tá, então realmente eu deixo meu agradecimento desde já, são 3 anos aí, se somarmos tudo, são 8, mas assim, pra mim são 10, porque teoricamente eu já tenho 10 anos aí de estrada. E eu vou comentar disso mais pra frente. Mas assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que assim, eu aprendi, vim aprendendo muito com 22 comentandos que se passaram, eu aprendi pra caramba, aprendi a fazer uma pesquisa maior, aprendi a começar a montar pauta, então tipo, eu tô me desenvolvendo cada vez mais, e eu espero que até os 50 ou 52, que é quando a gente encerra essa primeira temporada pra irmos pra uma segunda, que eu venha conseguir fazer ainda melhor, né, conseguir fazer um negócio que seja mais agradável, que seja mais divertido, e agregar mais e mais aí o assunto, agregar mais e mais as pautas, para que vocês também tenham pautas cada vez mais diferenciadas. Porque eu não quero falar só do que é conhecido, eu quero falar também do que é tipo super desconhecido, eu quero falar do que tipo, é super engraçado, do que é super triste, eu quero trazer conteúdo que cada vez mais se mostre diferente e ao mesmo tempo se mostre igual. Porque a cara do Dollars não é uma cara de ser diferentão, mas também não é uma cara de ser igual, é uma cara de ser o Dollars. Então é isso que basicamente eu quero entregar para vocês, que é o que eu acho, que é o que eu acredito que eu vim entregando nesses 3 anos, tá? Mas então, assim, comenta o que você achou desse desabafo, desse comentário, assim, tipo, super solto, olhando pro nada, nesse momento silencioso. Alguns barulhos, talvez, de fundo de tão passado, tá? Ao fundo vai estar tocando pra gente alguma música que eu gosto. Mas, assim, deixa seu comentário, a aba de comentários aqui embaixo tá aberta, né? As redes sociais também estão super abertas, o Twitter, o Facebook, o Instagram, todos arroba do Hourcast. O meu, geralmente, ele sempre vai estar linkado ao dólar, então se você procurar, geralmente sempre tem uma foto minha. E além de tudo isso, gente, indica pros coleguinhas, é o primeiro momento que eu vou falar isso, indica pros amigos, se você tá ouvindo isso do feed, manda pro cara e fala, ó, oh, tem um gordo escroto falando uma porrada de coisa aqui, agradecendo, todo choroso. Mas indica pros seus colegas, se vocês quiserem mandar e-mail também, comentando um pouco mais, manda, o e-mail tá aqui embaixo, ó, o contato@dolarcast.com.br. E sim, dessa vez é basicamente isso que eu tenho pra pedir, agradecer mesmo aí por todo esse período que vocês estão ouvindo, quase 3 meses ouvindo aí uma porrada de cast, ainda sem muita periodicidade, porque eu tô acertando também a periodicidade comentando, tá? Mas gente, é isso, um abraço e fomos! Yeah.